autorizado na 973, reporta o táxi. Reporta pro táxi, o voo 1973. Chame 6310, copia. Exercício autorizado, 350 é o nível, decola na zero curva à esquerda. Perfil de saída Puca, Jamo, após Aracaju. Após o voo no ataque, aerovia, após o ataque conforme a rota do plano. 5536, transponda, 199-80 com 3. Pronto, puxa o portão 1 na 3 na 0. Ok, tem que manter a posição com o tráfego já iniciou por tiver de pessoa, assim que o mesmo iniciar o táxi será autorizado. Fortaleza 370, decola 0 curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti, intercepta Brasil 19, prossegue após conforme a rota do plano. Acena 5541 no transponder 1199-80 controle. Autorizado Fortaleza 370, Brasil 19, decola 10 curva esquerda, Momo Froti, transponder 5541 no controle da 98-3-2-5. Correto, 3858, porta pronto, portão 02. Já está pronto no 02. Ok, é o número 2 nesse setor. Eu aqui, né? Escuta só quando estiver autorizado. Copiado no 973 direito, vim indo, ponto de espera 1 na noite desse 995, ajuste no 0 no 4 agora, bom voo. Primeira, à direita, linha, ponto de espera 1895, ou 1973, boa noite. Na 6310, coordena com a equipe de solo, reporta para o táxi. 2 de Gol, 1973. Não, 73 autorizado a alinhar e decolar sistema 0, vento no 20 graus com 7 nós. Disse alinhar e decolar sistema 0, ou 1973. Salve Salvador, muito boa noite, Azul 2795, Nacional, da 10 Baixar Travado. Boa noite, 2795. Ótimo, que marca 1014, usando 120 graus com 79, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ok, prosseguindo na aproximação, aguardando pista livre, Azul 2795. Direita, via Índia, ponto de espera 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 4, no volume 1-3 e no 0. Afirmativo, direita, ponto de espera 1-9-5, 14, obrigado, boa noite. 19-8, gol 1-9-7-3, boa noite. Pouso a 10, 120 graus, com 79. Baixar travado, líquido pouso, 2795. Sim, informa o que táxi. Agora, obrigado. Boa, boa noite, gol 1973, procedimento Tael, passando 2000 pés. 1973, verifique seu equipamento de transponder. Suba conforme autorizado, número 360, após 2000 pés direto mesmo. Ok, poderia confirmar o procedimento até que altitude? Após 2000 pés, voa direto Leda 360. Direto Leda 360, gol 1973. 1973, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. Está presente. Direto Leda, gol 1973. Azul 2795. Azul 2795. Afirmativo. Os 15 graus legais, vento de 1,0 graus com 7 nós. Direita, via Índia, ponto de espera no 8.95, ajuste na 0.04. Bom voo. Índia no ponto de espera, 8.95, 14.58. Bom trabalho, feliz. Salvador, Sanamé 310. Sanamé 310, contato com a tarefa de decolagem, subo para o nível 350, direto Jamo. 350, direto Jamo, 6310. A linha decola a pista na 0, já pela 2,0 graus, qual é que nós? Decola a 9,0 para 3,0. Chame sempre Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Recife 251, alternando 133, 95, voo no 973, uma boa noite. Boa. Decolou aos 3-9, controle 7-9, sinal 8-10. 3-9, bom trabalho, 3-2-5-8, tá certo? Controle, Salvador, boa noite. 3-2-5-8. 3858, contato radar na decolagem, suba para o nível 370 após 12 e pede direto código. Como é que o 370 após 3000 pés? Confirma o colchão? Após 2000 pés, direto código, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. Após 2000 pés, posição de código, 3850. Chanel 6310, suba restrita nível 290, está presente voando Romeu Fox 18. Gente, da restrita 290-6310 e direto na pronta Fox 09. Boa noite, são 3895, mantenha a escuta e aguarda a copa para preparar a saída da Elfa. Da Elfa, zero, chame sempre Recife, 125, decimal 45, alterna, 126, decimal 85. Recife, 125, alterna, 1285, 6300. 3305, livre e alerta sua, impulsando a zero, reporte estabilizado. Livre e alerta sua, impulsando a zero, reportando bem estabilizado, 3305. 298, controle Salvador, aciona identificação. Ajuste em Salvador no 014, está presente voando Duna, reporte estabilizado. Ok, atualizado, voando Duna com 5 4258, chama agora Centro Recife, 125.45, alterna no 26.85, boa noite. 25.5, 26, 3258, boa noite. Paulo Salvador, bom, 096. Prossiga na 096. Aceita com a sua alma, 300 na guia, tráfico de Fortaleza. Prepare a mão e aguarde. Agora. 3895, copia. 3895, autorizado Guarulhos, nível 330, decola da pistola 0, curva direita. Cumpre o perfil de saída da EL, leda após Mótiva, intercepta pelo 10 até Taubaté, tango Bravo Eco, após prossegue com fome. 5551, transponder 11980, controle. Portão 03, pushback, será na 3895. Corona 096, copia. Matheus, copia. Fortaleza autorizado, 370 é o nível, decola 10, curva esquerda. Perfil de saída Momo, transição furtiva, apeso 19, aerovia, após conforme a rota do plano. 5547, transponda 1980, controle. Ok, saída Momo, transição? Furtiva. Fox aqui. Fox, Romeu, Oscar, Tango, Índia. Ok, aprovado então 370 para Fortaleza. Recola para a 10 sobre a esquerda após o Momo Francisco. Informe do Momo Nós, foi Tec Fox. 547, está correto, com 1096, reporta pronto, puxa daí questionamento, portão 09. Chegando a 313, 4010, na Bonf, ajuste 1014. Passinho na Bonf, não. 05 no céu, 52, cruza direita, 1, 2, 1, 1. Cruza direita, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 0, 5. Paulo 09 metros para Porocat, nós temos 149. 149 é bom, autonomia de 3 horas e 30, Fernando Natal. Copiado, 109 metros, o taxi é 4 índio, ponto de espera 1, aqui destino 95, ajuste na 04, bom voo. Aqui o senhor é 2014, ajuste aí, o taxi está pronto para gastar 0, 04, o taxi é índio, 295, 09 metros, trabalho no Boa noite. Estabilizadas o 4298. O 4298, sim, a gente repete aproximação, chama torre 118, decimal 95. Torre 1195, azul 4298. 096, mantém a patente para a guarda. É, mantém. Torre, boa noite, azul 4298, estabilizado. 4298, check train, Brickwell, zona 10, 9890, boa noite, controle Salvador, acione identificação. Tempo para 2010 na proa de Duna, ajuste 1014. Para a proa de Duna, Rio 9890. Está condicionado, após o tráfego da curta linha, mantém no zero. Aqui, senhorita, foi isso. Era na curta final, 09, autorizado, aliás, aqui, 09. Senhorita, boa noite. prepara para decolar de VJ, assim que autorizado. Aqui o Sereno, 09, está autorizado. 763-13. 13-13, Salvador, boa noite, eu chamei a 63-13, final da 10. 3-3, muito boa noite. Continue a aproximação, aguardando que está livre. Então, vou alinhar para decolagem. Aguardando. 4-2-9-2-1, escola 02, livre à direita, 1-2-1-1. Livrando de novo, 4-2-1. 1-0-9-6, da Gol, 0-1-2-0 graus com 9-9, tem livre decolagem da 10. Oficial, 1-0-9. Boa noite, eu sou 4298, faz cilindro via Alfa, reporta Angeles Leves. Via Alfa, reporta Angeles Leves, no estado de Leves. Pouso na 10, venta de 1-2-0 graus com 8-9. Pouso autorizado na 0-6-3-1-3. 0-6-3-1-4-119-8, controle. 19-8, boa. Controle Salvador, boa noite, chegou 0-9-6, cruza 1500. 0-9-6, da presente voando Momo, subo para o nível 370, vigilante. Ok, está presente o ano Momo, subindo 370-09-6. Escola 05, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1. Te mantenha a posição aguardando. Será a posição, ando de direto, 4-2-2. Salvador, boa noite, Xanea 63-13, eu vou. 63-13, boa noite, prossiga via Alfa e mantenha a sua direto. Alfa, mantenha a sua direto. Posição de 11 horas, 2 milhas, rumo noroeste. Cruzando a nível 050 para o 370, um bravo 737-800. Vai ter o feedback com sua aproximação. Bom, 0-9-6, informe tráfego, posição de 2 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 100 para 2.000 pés, um bravo 727-200. 7-1-0-9-6, posição de tráfego. 3815, pronto para o táxi 181, 3 horas e 30, Altena Galeão. Quem copiando, direita via Índia, ponto de espera 18 decimal 95, destino 094. Direita, Índia, 1895, 094. Brasil 4298, via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, parte 2. É 313, a Xenã, via Juliette, portão 04. Juliette 04, minha atenção. Não. Ok, vamos no código 096. Fazer o que nós zero, livre MS, reporte estabilizado. É, esse padrão é estabilizado, aí o 980. Identifique, vai na praia de Itap, descendo ao 050. 050, de 810 para interceptar o lock, esquerda 160, informe estabilizado. Esquerda 160, informe estabilizado, é isso. Chame Recife agora, frequência 12545, alterna 2685. 2545, alterna 2685. 096. 2685. 685, ok. Confirmando, decolagem atualizado 1 a 0, vento 1 a 0 graus 9 a 9. Ciente, 3 8 a 5, está apenas resolvendo um problema aqui na cabine, mas 30 segundos a gente reporta. Sim, só confirmando o desvio da nave da Rio prosseguindo para a final 10, ok? A minha milha do marcador. Ah, sim, está bem, está bem. Zero torre, 1-1-8, nada certo. 8-1-6, lá, tu. mesma autorização. A 3305 para Recife 330, direto Aracaju, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída por Cajão Aracaju. Controle 1198, aciona 5563. Autorizado, Recife, nível 330, direto Aracaju, de quando a pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Aracaju, aciona 5563 e o controle pode ser 98, é o 3305, estamos no 55. Fechamento correto, chão de chão. Voltaremos na 3.